Avalie o ingresso e decolagem da pista no 0 vento 140 graus com 08 nós. Fala 55, controle 119, decimal 8, tenha um bom voo e bom dia. 98, boa, até 3601. Salvador, muito bom dia, até 3601, da Elena Mota, professor. 3601, bom dia, contato radar, código 3410, direto Leda. Direto Leda, 340, até 3601. Sim. Aproveitar as coordenadas juntamente ao centro voar Brite, da presente, senhorita? Aguarde. Obrigado. Direto Bridge, tá 3601. Graças, senhores. 2601, chame Recife, 251. Dois cinco um. Brasil, essa não é a 6251? Thank you. localizado.